inferno, onde a maldade impera. Brasil, Paraná, Sudamérica, miséria. O crime cobra mesmo, bandido, e não dá trégua. Quantos que foram de embalo e hoje estão debaixo da terra? Quantas mães que choram pela ausência dos seus filhos, seja no 2 do 11 ou na visita de domingo. Meu Deus, onde esse mundo vai parar? Até sonhei com a paz, mas tá difícil de encontrar. Pois na real eu vejo é os moleques se armando, ao invés de tá na escola com o caderno estudando. E o bico vem me diz que o país tá uma maravilha. Haha, só se for os corruptos lá em Brasília. Com salários abusivos não fazem porra nenhuma, enquanto nós aqui camela embaixo de sol, embaixo de chuva, pra ganhar uma merreca de um salário que não paga luz e água ou aluguel de um barraco. Depois o boy fala que meu rap é violento, mas não sabe o que é passar fome e ter que ir pro arrebento, porque faltou o pão e o leite pra sua filha. Histórias como essa é comum todos os dias. Quantos pais de família desempregados no desespero, que encontraram no mundo do crime um sustento pro seu herdeiro. É foda, como não vou me revoltar se aqui matam mais inocentes que Bagdá. Investir em Copa do Mundo ao invés de educação, e as consequências é esta mesma. É playboy sangrando no chão, a burguesa ajoelhada pedindo perdão por seus pecados antes do ladrão abrir seu crânio com um machado. Só tô narrando a real do que eu vivo e do que eu vejo no Brasil, país da fome. Os terroristas vêm do berço, onde a desigualdade aqui impera como um rei. Só não impera pros arrombados que aqui criaram as leis. Já bem-vindo ao inferno, onde a maldade impera. O sangue escorre entre becos e viela. Outros mortos anuais ultrapassam 50 mil. Bem-vindo ao inferno, codinome Brasil. Já bem-vindo ao inferno, onde a maldade impera. O sangue escorre entre becos e viela. Outros mortos anuais ultrapassam 50 mil. Bem-vindo ao inferno, codinome Brasil. O inferno é aqui, só acordar e conferir. Sabendo que nós não temos motivo pra sorrir. É foda, cada dia piora. O menor não vai pra escola. Velório, caixão, mais uma mãe que chora. Não tem outra história pra me narrar agora. O final é foda na mira da pistola. Em vez de trabalhar, tá na esquina vendendo droga. O movimento é bom, dá um dinheiro até da hora. A primeira peça compra a sua pistola. A guerra é constante, aumenta toda hora. Polícia matando, governo roubando e os menor traficando. Essas fitas né de hoje já faz mil anos. TV manipulando, político enganando. Aqui não é um paraíso e sim um inferno. Botânico é louco, bang, miolo voando. Em meio às poças de sangue ainda tamo caminhando. E o povo ocupado demais tá trabalhando. E o sistema através da tela manipulando. O povo ocupado demais não trabalha. Planos diabólicos que eles estão tramando. A guerra civil é só uma distração. Enquanto isso eles constroem bomba de 100 megatons. Egoísmo, ambição, gerando guerra. Destruição que encerrará com toda a vida na terra. Quem não tem fé em Deus logo se entrega pro inimigo que sendo a sua cabeça decepa. Enquanto isso, olha o que acontece na favela. Aonde a guerra não acaba, não se encerra. O inferno é aqui, cê pode conferir. A paz tá logo ali, a morrer na UTI. Em meio a tudo isso é nós que tá, meus queridos. Aqui função maloca e malucos envolvidos. Já bem-vindo ao inferno, onde a maldade impera. O sangue escorre entre becos e viela. Outros mortos anuais ultrapassam 50 mil. Bem-vindo ao inferno, codinome Brasil. Já bem-vindo ao inferno, onde a maldade impera. O sangue escorre entre becos e viela. Outros mortos anuais ultrapassam 50 mil. Bem-vindo ao inferno, codinome Brasil. Cidade observo, não é de hoje os atentados de maldade mesclado nas Hollywood. Porque querem o gueto moderno, escravizado sem caderno na mão, mas de pistola e 38 cromado. Pneus queimados em chamas, povo protesto, resultado de muita revolta acumulada na certa. Intervenção militar, estopim, guerra civil, massacre, massa, tortura, ditadura hostil. Protestar pela volta de regime anti-protesto é falta de informação. Seja bem-vindo ao inferno, vai ser morte de pau de arara apanhando só sofrimento. Prisão de inocentes e criminados, massacre sangrento. Tijolada no capacete, coquetel molotov. Fumaça de gás lacrimogêneo, escudo rachado da choque. O domínio de propina transforma PM rato. Assassino de farta corrupto, marionete arrombado. Quantas balas perdidas, disparadas eu vi matar. A desculpa de sempre foi acidente que vão falar. Mas pra mim é utopia sem essa de bandeira branca. Um sonho mentiroso forjado com mortes e trancas. Sobrevivendo aos infernos propagados de sangue inverso. Ressecado no asfalto, fudido com terra e concreto, vitimadas de balas traçantes em campos modernos. Gueto sofrido, então seja bem-vindo ao inferno.